esquecer já foi bem mais difícil. Foi complicado largar o vício, mas eu te esqueci. De cabeça erguida outra vez, autoestima tá recuperada. Já consigo te ver com outra de mãos dadas.